pode dar mole neste louco mundão, onde está cheio de ódio, cheio de malucos querendo te ver no chão. Tem que se esquivar, pra trás não pode olhar, dobra seu joelho doidão e vai orar. O mundo é um joio e quer te detonar, o diabo dá com a mão e com as duas quer tomar. Pode acreditar, sei do que estou falando, já vivi neste mundão e tô ligado que ele está cheio de engano. Nem tudo que reluz é ouro, pare de trazer desgosto para seu pai e sua mãe. Eles não merecem, eles te criou, te deram educação, agora vê sua cria perdida, é mó decepção. Traga para eles um pouco de alegria, pare de ficar andando perdido e sem rumo. Venha pra Jesus, ele te faz um novo homem, muda sua conduta e no livro da vida escreve o seu nome. Não pode dar mole neste louco mundão. Ouça meu rapaz, escuta o que eu digo, confia somente no nome Jesus Cristo. Parceiros, não pode te ajudar quando o bicho pegar, então acorde pra vida, leia a Bíblia, dispensa o oitão. Enquanto a vida, a solução, você não precisa andar doidão. Jesus pra você, ele tem o perdão, você vai ver sua vida mudar, de quebrada não vai chegar em nenhum lugar. Ouça a voz do grande poderoso Jesus Cristo, ouça a voz do grande poderoso, que o nome é Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Não pode dar mole neste louco mundão, onde está cheio de ódio, cheio de maluco querendo te ver no chão. Não pode dar mole neste louco mundão, onde está cheio de ódio, cheio de maluco querendo te ver no chão.